Vamos tirar um retrato? Foco no cume? Qual o melhor momento para fazer o clique? É melhor digital ou mental? Eu sou Lúcia Conrado, falo de Vitória, Espírito Santo, escaladora e administradora. E eu sou Renan Cirilo Alves, de Vila Velha. Eu sou o Alex Mansur, sou do Rio de Janeiro, sou fotógrafo e podcaster do Fotometrando. Meu esporte outdoor favorito é fiscal da natureza. Bom, meu nome é Naô Kiarima, eu sou geólogo, escalador e fotógrafo amador. Não necessariamente na mesma hora. Eu tenho também um site pessoal chamado naokiarima.com, onde eu coloco minhas aventuras, minhas fotos e mais algumas outras coisinhas. O Na Trilha de hoje vai apresentar a você, ouvinte, o mundo da fotografia outdoor. Ou seria fotografia de aventura? Sabemos que o que registra é o equipamento, mas e o melhor momento? Quem é que faz? Trouxemos os nossos convidados para produzir um programa em alta resolução sem maquiar o resultado final, revelando alguns segredos, ampliando detalhes que antes pareciam despercebidos. E isso tudo sem estragar, logicamente, a nossa selfie. Logicamente, depois da leitura de e-mails. Muito bem, ouvintes, e agora estamos aqui com mais uma leitura de e-mails, feedbacks e comentários do Na Trilha. Hoje, especialmente, temos aí a participação, ninguém mais, ninguém menos que quem, Lúcia? Lúcia? A Lúcia não tá aqui hoje, ela precisou sair, não pôde estar com a gente hoje, mas temos aqui a minha digníssima esposa... Carolina Carol. Carol, Carol mais fácil. Carol, minha esposa Carol, e a minha não-esposa, Diogo Bob, lá da galera do Hall. Pois é, não, o Renan é legal, né, porque ele me chamou pra participar aqui, e eu tô participando da primeira vela podcastal, né, que eu tô aqui no meio do casal, introvertendo a relação dos dois. Só pra deixar, assim, você mais tranquilo, eu tentei chamar a galera lá do Loxico, a galera não pôde, chamei lá o Paulinho Siqueira e também não pôde, né, eu chamei várias pessoas aí, como não tinha ninguém, eu falei, ah, bom Diogo mesmo, né? Nossa. E hoje a gente tá aí gravando. Eu tô feliz que eu tô aí, sei lá, no top 5 de opções, né? Ou eu ainda tô bem, ou você não conhece quase ninguém da podosfera. Isso é pra te deixar mais tranquilo, não entendi a colocação, ah, mas... Ele não vem com nenhuma responsabilidade, pra ficar mais à vontade. Então, sinta-se em casa, Diogo. Quem desdenha quer comprar, não tem essa? Então, é isso aí. É. Mas vamos lá, quero primeiro convidar os ouvintes a participar do programa, né? Seja por e-mail, seja nas redes sociais, seja pelo Telegram, convidar vocês aí a dividir essa função hoje minha aí, que é gravar sem a Lúcia a leitura de e-mails. O nosso e-mail, Diogo, qual que é? O e-mail é natrilhapc@gmail.com. Natrilhapc tudo junto. Acho que o pessoal sabe mandar e-mail, né? Sabe que é tudo junto. Já toma um tapa na cara. A gente tem recebido alguns e-mails aí. Daqui a pouco a gente vai falar deles. E nas redes sociais, Carol, como é que o ouvinte vai fazer pra achar a gente? Nas redes sociais, o ouvinte acha o Na Trilha no Instagram, Twitter ou Facebook, como Na Trilha PC tudo junto. Ou joga simplesmente no Google Na Trilha Podcast, que acha com facilidade também. É isso aí, só explicando que Na Trilha PC é porque é abreviatura de podcast. E se você não quiser ouvir esse quadro, pule para 19 minutos e 42 segundos. Nós temos também o grupo do Telegram, onde a gente está sempre lá interagindo, né, junto com outros ouvintes e também editores de outros programas que estão participando conosco lá. Vou deixar na descrição da postagem desse programa a forma de você se conectar, né? E durante esse programa, inclusive, e alguns outros que nós já gravamos, você, ouvinte, vai perceber que tem perguntas que a gente abre lá no Telegram para a galera perguntar, né? Então você pega, pô, peraí, como é que tem gente participando se a gravação é feita anteriormente? É porque na hora que a gente tá gravando lá, a gente manda lá no Telegram o assunto que a gente tá gravando e pede sugestões e perguntas. E a galera participa. Inclusive, o próprio Diogo Ball já participou, né, Diogo? Tô lá, tô participante lá. Sou integrante do grupo lá do Na Trilha no Telegram. E ó, quem quiser participar, vale muito a pena. O Renan e a Lúcia é muito ativo. Eles mandam lá pergunta. A galera é bem entrosada, bate papo. Tem discussões lá sobre o episódio depois que a galera escuta. É bem maneiro. Já falei que eu acampo, já falei um monte de coisa. Mas eles só me chamam pra leitura de e-mails. Participar do programa, ele não me chama, não. Leitura de e-mails, tá. Daqui a pouco, se tiver bom retorno, tiver bom engajamento do público aí, a gente mete você no programa também. Faz uma hashtag aí, pessoal. Diogo Bob no Na Trilha, porque pra ver se dá uma moral aí. Ih, rapaz, pra falar em hashtag, nós tivemos uma tag aí no último programa, rapaz, que foi o maior sucesso, né? Não, é uma tag pequena. Eu já tô sabendo dessa tag aqui. Quase, eu faço parte do grupo, né? A tag é assim, uma fácil. Letra. E qual foi, amor? A tag que fez o maior sucesso no programa passado? Ixi, vou tentar. E não pode respirar, não. Hashtag é uma coisa só, né, Diogo? Exatamente, sem espaço, você vai direto. Hashtag fica a dica pra quem vai pro Pico da Bandeira e tá meio despreparado, leva manta térmica porque salva vida. Essa aí. Quem ouviu o programa aí vai entender essa piada, e quem não ouviu, escuta lá até o final pra poder entender que tag é essa daqui. Então, já que a gente entrou no Twitter, fala aí, ô Carol, quem foi que participou comentando ou mandando alguma coisa pra gente lá no Twitter? Quem fez os comentários no Twitter foram @MissTetei, com dois S, @DouglasAnholetti, @AmareloGeladeira, tem o I, @SenhorA, @Decanhota. E comentário no site, Diogo. Ah, quem participou lá no site foi a Ana Zélia Tedesco. Li aqui, tomei um susto, né? Porque Tedesco eu só lembro da Nazaré. Na novela. Caraca, será que é da família isso aí? Meu Deus do céu. Ainda bem que a gravação é à distância. Paulo Vitor Norvaz e o Senhor A, que tá em todas, né? E a Ana Zélia, ela participou lá. Ela faz parte lá da equipe do Mochilando com Elas. Muito maneiro, muito maneiro. E no compartilhamento lá do Facebook, onde as pessoas compartilham de forma pública, que aí a gente pode também ver, né, pra poder falar o nome aqui, foram Carolina Faustini, que eu conheço e é uma pessoa fantástica, Bruno Aldi e Caio do Los Ticos, que eu conheço e não são pessoas fantásticas, o Olavo Leal Fernandes, o Paulo Vitor Novaes, vai ganhar carteirinha. É, Paulo Vitor já tá, ele tá pleiteando aí o título de ouvinte número 1, mas diz a Ana Zélia que vai bater ele. Ou nele, né, não sei. Olha, ela a Nazaré, ser um Tedesco é perigoso pro Paulo. Thaís Tovar e a equipe do Mochilando com Elas. E também a nossa Lúcia Conrado. Ah, mas a Lúcia, ela é do time, ela não tem mais que obrigação. Não vou falar o nome dela aqui, não. Já falou. É verdade. Um beijo pra Lúcia aí. Tô aqui de step dela, né? Eu participei do Tourcast número 13, junto com a equipe lá do Mochilando com Elas, falando aqui do nosso estado, né? Dando dicas, trilhas, junto com o Samir Reis. E ficou bem legal. Vou deixar o link na postagem aí, quem quiser também ouve aí. Já ouvi o Tourcast e é bem bacana, ele dá dicas aí bem legais, bem interessantes de pontos turísticos que às vezes as pessoas nem conhecem. O 13 tá ainda pra ouvir, eu vou ouvir pra zoar você depois. Agora vamos entrar aí pros feedbacks mais diretos dos nossos ouvintes. Manda aí, Diogo, qual é o primeiro e-mail? Opa, o primeiro e-mail é da Maria Júlia Busato, ou Bussato, acho que é Busato. 31 anos. Busato, então. 31 anos, escaladora e montanhista amadora. Ó, deu logo a carteirada pra dizer assim, ó, tô entendido do assunto. A gente conhece ela pessoalmente. O apelido dela, a gente costuma chamar ela de Maju. Aí ela mandou aqui, ó. Oiê! Menina sempre escreve isso aí, né? Oiê! Enfim, parei pra escrever pra vocês. Tenho acompanhado os programas, mas sempre me enrolo no dia a dia para agir. Sabe como é, né? Tipo assim, tá mandando aquela desculpa, né? Escuto quando dá. De início, quero dizer que sendo um projeto com duas pessoas a quem tem um carinho especial como vocês, o Na Trilha só poderia dar certo. Apesar de não participar muito, vocês contam com a minha torcida sempre. Olha, tem que participar, Maju. Né? Aê, tem que mandar torcida mesmo. Torcida é maneiro, mas tem que participar. Olha, pode participar mais aí, Maju. ela pegou o mais zoado, né, pra ler o e-mail dela, mas tudo bem. Aí ela continua aqui, ó. Renan tem papel importante na minha história escalafobética. Olha aí, Renan. Musiquinha romântica pro Renan. Tá doido, rapaz. Minha esposa aí, bicho. Não, mas romântica de superação, de ajudar as pessoas, entendeu? Uai, você quer que eu fale o quê? Ih, rapaz, ó. Meu Deus do céu. Na família. Desculpa, Renan. Olha só. Vamos voltar. Não, relaxa. Volta pro e-mail. Tem participação importante na minha história escalafobética, já que foi quem me apresentou ao mundo da escalada e virou um grande amigo. E amigo grande, olha só. É, a Maria Júlia, ela fez um rapel com a gente lá pela empresa, E eu sugeri a ela que fizesse um curso de escalada também, começasse a escalar. E aí ela... Ah, bacana, hein? Topou e tá escalando até hoje. E aqui contamos com a participação do Diogo. Valeu, Diogo, obrigado. Não, deixa eu terminar o e-mail, nem acabei de te zoar ainda, peraí. Vai lá, vai lá. Aí ela voltou aqui e falou, a Lúcia que conheci também no início da escalada, a primeira mulher que vi escalando e já foi logo na via dos machos, mostrando que exclusividade para macho na escalada só mesmo no nome da via. E a Lúcia, ela foi também uma das primeiras mulheres que eu conheci que escala essa via dos machos. Então, pra escalar a via dos machos, não precisa ser macho. E é bem difícil. Enfim, ela continua aqui, a nossa querida Maju. Ela fala, parabéns aos dois. Vocês estão arrebentando nas entrevistas e edições. Está sempre muito legal acompanhá-los. Olha que bacana. Eu também gosto. Ó. E tô pra dizer que tá cada vez melhor. Vocês estão cada vez mais entrosados. Desde o primeiro é bom, mas tá cada vez melhor. Confesso que vocês estão me ensinando a curtir esse negócio de podcast. Apesar de já ter escutado alguns, não tinha tido até então vontade ou hábito de acompanhar nenhum. E agora já fico na expectativa do próximo. Isso é bem legal. O problema é que agora eu sigo vários e estou sempre atrasado nos programas. Olha aí, olha Renan só. E Lúcia fazendo bem pra podosfera. Tá vendo só? Palmas, palmas. Aí agregando, espalhando a palavra. A Maria, a Júlia é uma prova de que o Natrilha tá vindo aí pra trazer novos ouvintes pra podosfera, né? Isso é muito com bom. Com certeza, né? Isso é muito importante. Abrir o leg. Tia Maju é uma prova aí, ó. Gostou pra caramba. E ela termina aqui, ó. Curti muito cada um dos programas de vocês até hoje. Entre os meus preferidos estão dois. O Homem Livre. Episódio 04. Isso aí. Porque o filme e o livro despertaram algo novo pra mim. E ouvir a entrevista com o Danilo foi muito enriquecedor. É muito bom esse episódio 4. Eu também ouvi. É bem bacana. E o de canoagem oceânica. Que é o episódio 05. Porque foi um assunto desconhecido para mim e que me trouxe a vontade de experimentar. Assim, a parte final dos programas também, onde só tem palmeiras e erros. Ai. Não, mas um beijo aí pra Maju, gostando de coisas novas, quando ela quiser conhecer, fazer o jabá. Vai ser o caminhão de jabás aqui da galera do Raul. Bota mais um aí na lista, galera do Raul, bota aí. Ah, e ela falou aqui, ó, adorei também esse último das mochileiras. Pois é, aí ela fez depois aí um texto aí, relatando algumas experiências delas e tal. Vai lá, continua aí, John, acabou não, rapaz. Não, tá aqui. Ela falou, ah, sim, também morri de frio na primeira subida ao Pico da Bandeira. Independente do perrengue, tudo sempre vale a pena, pelo menos para mim. Parabéns às meninas do Mochilando com Elas, que foi quem participou desse último episódio. Já as sigo no Insta e agora também no Face. Muito legal mesmo, adorei o bate-papo, as dicas. A da vaselina nos pés, ela já vai testar na próxima. E também adorou ouvir os relatos. E isso só aumenta o desejo de mochilar. Olha que bacana, um abraço e até o próximo e-mail. Quando o ouvinte manda um e-mail pra gente, ou manda foto, alguma coisa assim, ó, me incentivou a fazer, isso é só... É só um aperitivo a mais pra gente, que é isso que nos incentiva a continuar fazendo na trilha. Não, com certeza, o Na Trilha foi um dos que me motivou a voltar a correr, rapaz. Eu tava parado já há um tempo, aí, ó. Fica aí, ó, explodindo a cabeça do Renan. Olha cara. Só que massa, cara. Maneiro mesmo. Segundo e-mail, Carol. De quem é? Vamos lá. O segundo e-mail é do Samir Reis, 35 anos, São Paulo. Podcaster do Tourcast. É, lá do Tourcast que eu e as meninas lá do Mochilão com participou. Elas. Isso, do episódio 13. Ele fala. Quero comentar o último podcast 08. As dicas foram muito boas e ver a mulherada mostrar que podem colocar a mochila nas costas e desbravar ambientes naturais me deixa muito feliz. Até hoje não sei por que mulher compra bolsa se mochila cabe muito mais coisas. É uma verdade, né? Não, é porque bolsa de mulher não tem fundo, então serve, cabe a mochila dentro. Eu acredito que seja uma coisa muito comercial, né? Que a indústria... das bolsas enfiaram na cabeça das mulheres, mas realmente se for parar pra pensar, a mochila acabou indo mais coisa, mais prática, você fica com a mão livre, enfim, mas a gente tem mania, né? Ele diz, é muito importante que o turista interessado em fazer trilhas observe as dicas de segurança dada por vocês, principalmente no que a Ana falou, ter material de primeiros socorros. Vejo muita gente que faz trilha entre amigos por diversão, que sequer prestam atenção a esse fato. Além disso, hoje há seguros para esportes de aventuras, válidos por um curto período que também recomendo que o trilheiro consciente faça. Compartilho com vocês duas coisas. Minha lista de materiais que sempre estão em minha mochila. Canivete, apenas um pequeno canivete para cortar algo simples. Estojo de primeiros socorros. Apito, lanterna, que ele disse que hoje as lanternas de LED são pequenas, iluminam muito bem e usam baterias recarregáveis. e papel higiênico. Ele faz um comentário: pode não salvar a sua vida, mas com certeza salvará a sua honra, e só quem já precisou que pode atestar o que estou dizendo. É rapaz, verdade, hein, olha, gente? Eu vou tirar um chapéu pra essa dica aí, viu? A segunda é um site para seus ouvintes de São Paulo ou que venham ao estado para trilhar. Vou colocar no site aí o link que ele mandou, que é bem interessante. Ah, rapaz, o Samir tá de parabéns. O Samir Bear Grylls, rapaz. Pois a lista aí de sobrevivência. O Samir é escoteiro, rapaz. Ele sabe tá tudo explicado. É lobinho. Ele é lobinho. Na verdade, ele não precisa de nada disso, né? Se ele é escoteiro, ele faz tudo isso aí com um graveto que ele pega no mato, mas ele leva pra não ter trabalho. E o último e-mail é do nosso amigo, já batido aqui, porém super bem-vindo, Paulo Vitor Novaes. Gostei muito do casting. Achei que passou voando e até pronunciei aquele... Ah, típico dos filmes de entrevistas boas que acontecem nesses programas de auditório. Devo confessar que senti falta dos mochilões maiores e falar mal dos argentinos, essas coisas. Brincadeira. Na verdade, ele citou alguns mochilões aqui, mas eu e a Lúcia, como a gente sabe que falar de mochilão ia abranger tanta coisa, tanto lugar bacana pelo mundo inteiro, que a gente resolveu falar só do Brasil. Não, vamos falar só do mochileiro outdoor, em contato com a natureza, só do Brasil. E aí, um programa que pra falar de outros roteiros pelo mundo, a gente vai abrir pra um outro cast, que já tá na manga já. Por outro lado, entendo e exalto, inclusive, a ideia do cast de promover, ainda que indiretamente, os pontos turísticos capixabas. Eu acredito que ele se referiu mais aqui ao Pico da Bandeira, né? Inclusive, a primeira vez que ele foi comigo. E ele diz que a primeira não foi tão boa, mas a segunda deu tudo já certo. Já tá explicado, explicado. Carol, você tava junto também, não tava na primeira? Não, com o Paulo tava, Vitor? Que ele foi lá na frente lá e quase morreu congelado lá em cima. Ah, eu tava. Tava, né? Com o Paulo Vitor eu tava, é verdade. Acabou, vamos lá e vamos tentar correr, porque esse mês já foi um gigante. O prêmio joinha, Diogo, pra quem que vai e por quê? Opa, o prêmio joinha, famoso, desejado, é para o Samir Reis, por mandar altas dicas de trilhas e vida outdoor, é verdade, ó, o Kit Bear Grylls. Pois é, rapaz, Samir... Bear Grylls aí da Podosfera mandou bem aí nas dicas que ele mandou e mereceu aí o prêmio joinha. Passa lá na secretaria pra pegar o seu prêmio. Mas para o Salminha. Diogo, obrigado aí pela participação, cara. Foi um prazer aí te receber. Pra gente dinamizar e, de certa forma, descontrair essa leitura de e-mails aqui. Pra galera que quiser conhecer um pouco mais seu trabalho... O que é o seu programa e onde te achar? Renan, foi um grande prazer, né? Pô, tá entre amigos e tá na Podosfera é sempre verdade. Bacana. Não é uma frase demagoga nem nada, é verdade mesmo. A gente gosta, a gente se encontra aí nos grupos de Telegram. É, eu realmente tô a fim de participar, tô aqui pedindo, pelo amor de Deus. Tá acabando a vaga, né? É isso aí, pessoal. Aí quem estiver ouvindo aí na trilha, quem for ouvinte assíduo, eu sou o Diogo Bob, a gente é lá do podcast do Galera do Raul. Galera do Raul com R-A-U mesmo, aí é a sigla Raul. Estamos aí para 8 meses aí na batalha, publicando os episódios. A gente fala um pouquinho aí de aspectos sociais. O Renan até tem um pouco de dificuldade para explicar que a gente não é nerd, a gente não é de um público específico, a gente não fala de coisa geek, a gente... É só um podcast maneiro, é o que eu posso falar. É um podcast que a gente gosta de fazer e, como eu falei aqui anteriormente já com a Carol, é um podcast que a gente pega aspectos que a gente... peculiaridades que a gente vê na sociedade brasileira, na sociedade como um todo, e a gente começa a discutir. E você não vai falar onde é o lugar onde as amizades são desfeitas? Opa, não, isso aí é uma parte ali dentro da Galera do Raul, é um quadro que a gente tem lá, né, que é a Sala de Justiça. Nessa parte de informação, de tentar fazer o bom humor, a gente tentou botar um debate lá, a gente monta um debate que a gente tenta defender duas vertentes, duas opiniões em cima do assunto aí, o aspecto social que a gente está discutindo lá, que a gente cai no tapa lá, a gente discute, cada um defende lá usando seus argumentos, o Mogli sempre perde, que é o participante lá. Esse quadro tá lá incluso, lá quem quiser pode acompanhar e ver se gosta, a gente gosta muito de fazer. Fica aí a dica, quem quiser participar lá, quem quiser ouvir, baixar, é galeradohaul.com.br, nas redes sociais é tudo Galera do Raul, R-A-U, e o e-mail é contato@galeradohaul.com.br. A gente fica aí no aguardo da galera do Na Trilha aí, que vai ser um prazer. E quem sabe a gente não faz uma sala de justiça também aqui no Na Trilha, né? Eu tô de saco cheio da Lúcia e tô querendo dar algumas porradas nela. Vamos ver o que a gente sabe. Olha aí, ó. Se quiser, eu venho aqui de mediador. Olha o cavando vaga de novo. Meu Deus do céu. Brincadeira. Lúcia, tô sentindo saudade. Beijo. Então, ó, valeu aí. E, Carol, onde é que a gente te acha? Bom, E só pra deixar claro aí pra audiência, a Carol que é minha esposa, tá, galera? Nem a Lúcia, não. Então, me acha no Facebook, Carolina Faustini, no Twitter, Cacá Faustini, E no Instagram é Carolina Faustini também, né? Vamos lá, então. Valeu, gente. Um abraço aí. Obrigado, Diogo. Obrigado pela participação. Obrigado pela participação. Valeu, valeu. Seja bem-vindo, Diogo. Eu queria iniciar essa conversa de hoje dizendo que é com um imenso prazer que eu recebo mais uma vez um crossover de podcasts, onde a gente está recebendo aqui o Alex Mansur, do podcast Fotometrando. Tem uma vasta experiência aí com fotografias. Então, Alex, me diga aí, de fato, quem é você, para quem não te conhece ainda. Bom, eu sou um fotógrafo aqui do Rio de Janeiro, trabalho com fotografia de produto e retratos. Tem um podcast voltado para qualquer amante da fotografia, seja profissional ou amador, que é o Fotometrando. Você consegue chegar lá através do fotometrando.com. Esse sou eu. Cara, eu ouvi vários dos seus programas, eu achei assim muito bacana. Tem tudo a ver com o que nós na Trilha fazemos, que é trazer aquele mundo obscuro de uma forma mais palpável. E tem tudo a ver com a gente. Pô, eu também agradeço, cara, é um prazer, pô, muito grande estar aqui no Na Trilha, muito bacana, eu já ouço aí o programa de vocês e me amarro, cara. E também o Naoki Arima, um escalador forte, descomunal nas fotos, é um cara que também estou muito contente dele estar presente aqui, e apresentando um pouco do que ele faz aí, tanto nos esportes, quanto na técnica da fotografia. É, eu que agradeço o convite aí, galera. E eu tô entrando meio à vista nesse papo aí de podcast, porque, embora eu seja meio goste de tecnologia, a podcast ainda pra mim é uma novidade muito grande, assim. Então, tô tentando me entender aqui, e é muito estranho até falar na frente de um computador. Bem-vindo à tecnologia, né? Você não sabe o vício que você acabou de criar pra você. É, cara, igual pedra e pó, Naoki. Vicia, cara. Inclusive, ele até usou um termo aí, o Alex, que é termo de escalada, é entrar à vista, né? Entrar como? Entrar à vista. A vista. Ou seja, você entrar de primeira, né? Ele não conhece tanto de podcast e já tá participando da gravação de um. Mais uma vez, seja bem-vindo aí. Primeira coisa que eu quero saber, eu sei que é uma pergunta óbvia, mas o que de fato é uma fotografia? Fotografia é você registrar uma imagem, seja ela estática ou não, né? Porque se você parar pra pensar, o cinema é a fotografia. O prêmio do Oscar pra melhor captação de imagem se chama prêmio de fotografia. A primeira pessoa que fez uma fotografia conhecida, registrada, foi um francês chamado Joseph Nicéphore Niépce. Assim, criou uma técnica que ele usava uns tais especiais aplicados numa superfície metálica, que ele conseguiu captar a imagem que ele pegava da janela dele. Um processo para captação que levou horas, mas é a primeira fotografia conhecida. Se você colocar isso no Google, você vai conseguir encontrar ela muito fácil. Isso foi em 1826, né? Eu faço a publicação aí pro ouvinte. Existem essas diferenciações aí entre fotografias de eventos, outdoor, fotografia de formatura. Tem essa diferenciação? Porque eu abri aí falando, né? Fotografia de aventura, fotografia outdoor. Qual que é o termo correto pra gente abordar na trilha de hoje? Olha, eu costumo chamar esse tipo de fotografia outdoor mesmo. Mas assim, se você parar pra pensar, qualquer tipo de ramificação, qualquer tipo de classificação dessa é puramente arbitrária, né? Entendi. Pra mim, fotografia outdoor tá bom. Eu não desconheço se tem algum termo oficial pra fotografia desse jeito. Também desconheço. Talvez algumas fotografias podem ser fotografias esportivas também, que o pessoal fala, né? Porque é um esporte também que a gente pratica, né? Mas fotografia outdoor também acho que encaixa bem. Fotografia de eventos, fotografia de estúdio, fotografia de esportiva, outdoor, não importa. O princípio é o mesmo, né? Só para encaixar do que a gente vai falar hoje, entendeu, Lucy? Porque existem várias ramificações, vários tipos de fotografia, mas hoje a gente vai passar pro ouvinte como que é a experiência de se registrar uma foto na natureza. Poxa, será que no final desse programa eu vou sair aprendendo a tirar uma boa fotografia, um bom retrato? O que é que precisa ser bom? O equipamento ou o fotógrafo? Ah, essa pergunta todo mundo faz, né? Eu acho que dá pra fazer uma analogia com como a gente tá falando de fotografia e esportes, assim. Eu acho que dá pra fazer uma analogia com as nossas sapatilhas de escalada, que é o nosso equipamento de escalada também, uhum, né? Às vezes a gente acha que você tendo uma boa sapatilha, você vai escalar bem, né? Então, mesma coisa pra fotografia. Você acha que tendo uma boa câmera, vai conseguir fazer uma boa fotografia. Na verdade, não é a regra, né? Embora um equipamento bom sempre ajude, né? A gente que escala sabe, e quando a gente tá fotografando também sabe, que se a gente estiver usando equipamento bom, ajuda, mas não é o diferencial com certeza não é o principal, assim, que define se você vai fotografar bem ou não. Às vezes eu vejo, assim, algumas fotos por aí, a qualidade da foto tá impecável, cara, mas é um registro tão, tão merda, sabe? Um fundo totalmente estranho. Você vê que o cara não é fotógrafo, ele tem um equipamento muito bom, o cara tá usando a parada cara, mas ele não, aquele registro, assim, não te ganha, sabe? Fala por mim, né? Não sou fotógrafo. Mas às vezes eu tiro algumas fotos, cara, que tem um ângulo bacana e tal, mas não fica boa. Essa que é a dúvida aí que impera, né? Se, eu acho que vai sempre existir essa pergunta. Olha, se vocês me permitem, eu acho que a diferença é sempre o fotógrafo. Porque eu já vi pessoas que tiram foto com celular, tá? Nem é um mega celular, não. Mas que tira foto incrível, porque sabe usar o foco na imagem, a iluminação. Sem dúvida. Você chegou lá no topo da pedra, sei lá, uma pedra que tem um bom nível de dificuldade. O que fez você chegar lá em cima? Foi a sua habilidade de chegar lá em cima ou foi a aderência da sapatilha que você estava usando? Mas assim, o que fez você chegar lá? Foi a sapatilha ou foi você? É o escalador. Eu acho que é a vontade dele. E aí depois vem as outras coisas, mas é ele primeiro. Eu não sou escalador. Se você me der a melhor sapatilha do mundo e eu colocar no meu pé e eu tentar subir numa pedra, eu dificilmente vou conseguir passar lá dos 2-3 metros. Mas e se tiver um tigre lá embaixo, prestes a te atacar? Provavelmente, cara, o tigre vai me pegar, porque eu não tenho, cara, eu não conheço técnica nenhuma de escalada. Mas a sua motivação pode te impulsionar a conseguir aquele objetivo. É, pô, de repente eu vou lá e ataco o tigre, taca, né? Essa sapatilha nele e sai correndo. Mas você tá vendo, assim, por mais que você tenha o melhor equipamento, se você não tiver o mínimo de conhecimento pra você usar ele, você não vai chegar a grandes lugares. Mas, tipo assim, é a mesma coisa com a fotografia. Tipo assim, se você conhece a técnica, se você domina a técnica, não importa o meio que você vai usar para captar foto, que você vai conseguir fazer uma foto interessante. Talvez ela não saia lá com uma qualidade super nítida, talvez ela não saia lá com o nível de ruído que se o pessoal considera como ideal, mas a imagem em si vai ficar bacana. As pessoas conseguem fazer fotos boas com iPhone, com Android, Polaroid. Então a habilidade conta mais do que o equipamento em qualquer momento. Você falou da Polaroid aí, acho que a Polaroid ela tem uma autenticidade, né? Com o que você tá ali fotografando, do que uma foto digital que você vai lá e depois manipula ela, né? O papelzinho da Polaroid é inviolável, né? Você pode até escanear aquela imagem e tratar ela depois, mais ou menos, num programa de edição. Okay. Mas aquele envelopinho ali, aquele papelzinho que revelou, ele tá ali e já era. É aquele jeito. Se ficou bom ou se ficou ruim, ele não vai mentir pra você. Realmente, essa questão de equipamento aí, ela é delicada, mas tem espaço pra todo mundo, né? O fotometrando, ele fala bem disso, né, Alex? Quando você domina uma determinada técnica, você consegue dar o seu jeitinho de fazer aquilo que você quer, mesmo se o seu equipamento não for o ideal. O cara que criou a GoPro, vocês já ouviram falar dessa história? Não. Ele era um cara que gostava de fotografia, gosta de fotografia, e ele via que todas as câmeras que ele pegava, ele, primeiro que ela tinha muita coisa, muitas opções, que não era o ideal porque ele queria. E ele pensou que o ideal para a pessoa fazer a foto para esse tipo de aventura, esporte, essas coisas que envolvem movimento, você tá lá no meio da neve e tal, era uma câmera que fosse capaz de fazer boas fotos com a menor quantidade de ajustes possível, com a menor quantidade de equipamentos agregados possível. Então você vê que ela tem lente fixa, que ela tem... O corpo dela é compacto, leve, pequenininho, porque ele tirou tudo que não prestava dali. Agora, a qualidade da imagem da GoPro, ela caiu? Alguns podem até dizer que sim, mas hoje em dia é uma das câmeras mais vendidas do mundo. E de maior sucesso também, né? É, isso é fato. Se você olha uma fotografia feita por uma GoPro e compara por uma Nikon de ponta, por uma Canon de ponta, você vai perceber alguma diferença na qualidade da imagem, sim. Mas a qualidade da imagem da GoPro, ela tá sensacional, mesmo tendo poucos recursos. Hoje você só vê imagem digital. Quem é? Qual de vocês aí? Tudo bem, você, Alex, é fotógrafo, né? Profissional, você tem que imprimir as fotos mesmo. Sim, sim. Mas na OK, por exemplo, você imprime as fotos? Imprimo. Eu Eu tenho o costume de, principalmente das viagens, de sempre imprimir e fazer foto livro, né, por exemplo. E sempre, na medida do possível, também tento fazer algum quadro, assim. É mais pra, pelo registro mesmo, assim, sabe? Porque é diferente entre olhar no papel e olhar na tela do computador, né? Isso daí é perceptível. A mesma foto você olha na foto, na tela do computador é uma coisa, e você pegar no papel, assim, manusear, é muito diferente. Eu, particularmente, não tenho feito isso há muito tempo. Já fiz muito, quando eu tinha máquina fotográfica, aquela de rolinho, né? Depois disso, acho que eu nunca mais eu imprimi uma foto. Tem tempo também que eu não sei quem imprimir foto. É tão prático imprimir, eu vou ali numa lojinha, assim, os caras imprimem na hora, né? Prático. Antigamente era muito mais difícil também de lembrar. Eu me lembro que levava o rolo lá e ficava lá uns, sei lá, acho que uns 5 dias pro cara devolver o rolo, né? Hoje, tu leva um arquivo digital, insere o pendrive e na hora já sai a foto também. É muito prático também. Você acha possível o cara começar a ter um trabalho de fotografia aprendendo sozinho? Eu aprendi assim, na verdade, né? Fui autodidata, assim. Eu pesquisei, comecei fustricando na internet, depois comprei muitos livros. Basicamente, tudo que eu aprendi foi... Claro que tive pessoas que me ajudaram e tal, mas basicamente foi muitas noites em claro estudando, assim. Mas eu acho que vai de cada um para cada um. Tem gente que tem mais gosta dessa parte de ser autodidata e outras pessoas preferem fazer um curso, né? Eu acho que no final das contas, em termos financeiros, é a mesma coisa. Porque o dinheiro que você gasta para fazer o curso, eu acabo gastando, por exemplo, em livros, né? Era exatamente nesse ponto aí que eu queria chegar. Ô Alex, qual que é o programa lá que você fala disso? Pois é, um que eu falo bem especificamente disso é o Fotometrando número 4, que é 5 formas de aprender fotografia. E eu toco muito nesse ponto, cara, que se você gosta de fotografar e se você tem uma câmera, assim, nada te impede de você começar agora a aprender a fotografar, você mesmo. O autodidatismo é uma coisa que, assim, quem foi o primeiro fotógrafo? Aquele lá, o Nicéphore lá do francês. Quem ensinou ele a fazer a foto? Ninguém. Ele correu atrás, pesquisou e criou a técnica do nada. Mas por quê? Autodidatismo. Ele correu atrás para aprender a fazer aquilo. Se você tem uma paixão por aprender qualquer coisa, um exemplo que eu posso te dar fora da fotografia é a música. Se você compra um instrumento musical, você vai dar um jeito. Você compra um violão, você vai comprar um livrinho, você vai ver como é que é a posição das notas, como é que afina as cordas. Com a fotografia é a mesma coisa. Nada impede que você aprenda sozinho. Tem um acesso à informação pela internet, assim, que... Há 15 anos atrás, a gente não tinha nada disso, né? Todo mundo compartilha informação na internet, né? Existem vários canais, por exemplo, no YouTube, que se dedicam a ensinar fotografia. Agora, o meu medo, cara, é que eu já percebi que alguns deles, inclusive até alguns famosos, eles ensinam conceitos errados. Eu já peguei um ou outro que o cara dá conceito completamente errado. E a galera que tá ali, pô, obrigado, esse conceito que você me deu é bacana, tô usando ele na prática, mas tá errado, a pessoa tá aprendendo errado. Mas isso aí a gente acaba vivendo em tudo quanto é esfera, né, cara? Pois é. Você vê um camarada fazendo um tipo de trabalho em algum lugar e vai chegar um outro cara ali que é especialista naquele assunto e vai apontar o dedo cirurgicamente pra dizer, olha, isso aqui tá errado. O cara já tem tanta fama, o cara tem tantos seguidores... Que aí o cara que aponta o dedo e mostra o erro, ele é que é o errado. Sim. E a gente acaba vivendo muito isso. Onde o que é o mais comum, o mais fácil, o mais acessível é o correto. E quando você que é o correto tá apontando, você é o errado. E não tem muito o que fazer, né, cara? Ninguém pode chegar lá pro cara e falar assim, olha, você tira os seus vídeos daí que você tá ensinando errado. Ninguém pode fazer uma coisa dessa. Ninguém vai tirar também, né? Agora, cabe a pessoa que tá aprendendo ter um pouquinho de bom senso pra ver. Pra vem cá. Eu não sei nada, eu tô num ponto tão inicial que eu ainda não sou capaz de ter um julgamento coerente pra distinguir o que é certo do que é errado. Então o que eu tenho que fazer nessa hora? Primeiro procurar boas fontes. Antes mesmo, o conselho que eu dou pra qualquer pessoa que quer aprender fotografia, antes de procurar vídeo no YouTube, antes de procurar dicas na internet... Compre um livro, porque o livro, geralmente, ele é validado. E é muito mais fácil, se o cara estiver ensinando alguma coisa errada, ele sofrer as consequências daquilo que tá acontecendo ali. Outra coisa que a gente fala muito aqui também, Alex, em todos os programas que a gente fala, para a pessoa sempre procurar informação, mas nunca pegar a primeira informação que você vê. Sim. De fato, a internet é a informação mais rápida de se acessar. Então, você não vai no primeiro site e vai ver lá a primeira definição da informação que você quer. Você vai no primeiro, no segundo, no terceiro e tira ali o melhor de três. Alguém tem que estar falando igual ali. Perfeito. Eu trabalho muito com essa lógica quando eu estou fazendo alguma pesquisa na internet. Então, é essa orientação que a gente sempre dá aqui, pesquisa na internet, mas pesquisa mesmo. Pesquisar não é só ir numa única fonte. Pesquisar é em várias fontes para você tirar uma conclusão. No meu, minha fase de estudar e buscar autoconhecimento, eu fiz exatamente isso, né? E eu acho que realmente é muito válido, que é buscar informação em livros também, né? Não só na internet. E você vê quando lê um livro desse de qualidade que as informações são muito mais coerentes, e você vê que existe todo um trabalho, não é simplesmente o cara sentar no computador e sair escrevendo e depois sair publicando, né? Existe um preciosismo muito maior por trás de um livro. Então, mesmo tendo muita informação na internet, eu valorizo muito a informação do livro, e eu acho que é exatamente isso que o Alex falou, né? Um livro é um registro histórico, que aquilo ali fica para gerações, dependendo, né? A gente sabe de histórias, livros que existem há gerações. Então, existe esse cuidado maior, eu acho. E, geralmente, um livro também, ele é elaborado de uma forma didática. Não é informações soltas. A começar pelo índice, né? O cara vai procurar aquilo que ele quer, mas tá tudo ali no pacote. Já um vídeo, não. Ele vai ser um assunto, de repente, um assunto interessante de maneira isolada. Então, às vezes, ele perde o link com outro assunto. Às vezes, até de uma forma incoerente, né? O cara tá... Trata um primeiro vídeo, sei lá, como usar o filtro de densidade neutra. Mas o que adianta o cara ver aquele vídeo agora se o que o cara tá querendo aprender é como fazer a fotometria? Num livro, o cara vai ter informação numa ordem coerente de aprendizado. Isso, desculpa interromper, mas o que é fotometria? Também ia fazer essa mesma pergunta. Pô, e é o nome do meu programa. Fotometrando. A gente, pra fazer a foto, a gente, na verdade, tá registrando a luz. Concordo. Você imagina a luz como ela sendo, sei lá, um fluxo de água de uma torneira aberta. Uhum. Você tem uma pia, você tem lá uma torneira aberta e tem um ralo no fundo com a água saindo. Pra você, aí você tem lá, você faz uma, coloca uma reguinha nela e coloca um zero ali. Olha, se eu quero manter essa água nesse nível, no zero. Se eu começar a jogar água demais, o nível vai começar a subir. E ele vai ficar acima de zero. Se eu colocar água de menos, a água vai descer mais rápido pelo ralo e ele vai ficar abaixo de zero. Então, na fotometria, é exatamente isso. Você controlar a quantidade de um fator em função de outro fator para manter no zero. Aí, como é que são esses fatores na câmera? Você tem a velocidade do obturador e a abertura do diafragma. Você encontra um ponto ideal que você vai conseguir encontrar aquele zero ali da fotometria. Como se fosse aquele zero do pontinho do nível da água na bacia ou da pia. Assim, se você abre muito uma torneira, para que aquele nível não comece a subir, você vai ter que abrir um pouco a abertura do ralo, para que a velocidade de escoamento seja constante. Agora, tipo assim, se você fecha a torneira, você tem que fechar um pouco o diâmetro do ralo para manter aquele nível zero. Então é assim que funciona a abertura e o diafragma. Caramba, então a fotometria é você alcançar o equilíbrio ali para ter a melhor foto. É isso mesmo que eu entendi? Isso, você encontrar o ponto do ajuste entre diafragma e obturador para você ter uma foto corretamente exposta. E aí você começa a brincar, tipo assim, olha, beleza, a fotometria correta é aqui. Eu encontrei, se eu fizer a foto com esse ajuste, eu vou ter lá uma iluminação da cena perfeita. Mas você começa a brincar, eu falo assim, olha, agora eu quero que a minha foto seja um pouco mais escura. Uhum. Eu quero diminuir um pouco aquele nível do zero pro negativo ali. Então você vai lá e faz um ajuste pra compensar e consegue fazer isso. Eu não sei se vocês fazem isso. Aí o cara fala assim, vou tirar uma foto sua. Beleza, o cara vai tirar uma foto do meu lado, depois tira uma foto minha. Tem a ver com esse ajuste aí também? Provavelmente o cara tá ajustando a câmera pro ambiente. Que é assim, você não tá com a mesma quantidade de luz a todo tempo em vários ambientes diferentes. Então o fotógrafo, ele tem que estar o tempo todo medindo com a câmera qual a quantidade de luz que está entrando nela. Aí ele faz o ajuste e faz a foto. É porque o equipamento, a gente acha que o equipamento é perfeito, né? Mas o equipamento, ele não é tão perfeito quanto o olho humano, né? A tecnologia tenta buscar isso, mas ainda não conseguiu chegar à perfeição do olho humano. Então, ele é perfeito, as lojas, as marcas tentam vender como se fosse um equipamento perfeito, mas ele não é tão perfeito. Então, você precisa fazer esse ajuste para cada condição. Então, isso aí acaba respondendo a nossa pergunta. Não adianta ter um equipamento bom se não tem um fotógrafo. tem situações e situações, e às vezes eu não consigo fazer esse teste, né? Porque é um momento único, por exemplo, é algo que passa tão rápido que você tem que fazer a foto o quanto antes, porque não vai passar duas vezes. Outra vez, quando dá pra trabalhar um pouquinho mais, eu faço alguns testes antes, e aí na hora de fotografar já tô com a fotometria já do jeito que eu quero que a foto fique, né? Fiquei curiosa, até porque eu conheço um pouco do seu trabalho, né, das suas fotos, acho incríveis, por sinal, tá? Quando você vai fotografar, você consegue tirar todas as fotos 100%? Ah, acho difícil. Não, assim eu sei que a pergunta é muito não, assim. Não é clichê não, não é clichê não. Eu vejo as fotos, então, dele, pô, dá a impressão de que o cara tira de 10 fotos, 11 fica um show de bola. Olha, eu vou sentar aqui e vou ficar ouvindo a resposta do Naoki. Vai lá, Naoki. Não, na verdade não, isso não existe. Não o quê? Não tira várias? Não, ou vai eu tenho a seguinte teoria, assim, de que a gente, numa sessão de foto ou num dia de escalada que eu tiro umas fotos, que a gente consegue tirar apenas uma foto boa. Quanto consegue? Sério? De quantas? É, essa é a minha teoria. E aí o quantas, né? Isso acontece assim, ó. Eu já, na minha experiência, às vezes você quer lá e digo assim, não, eu quero tirar uma foto aqui desse cara escalando. Você vai tentando. No final vai chegar e vai dizer, pô, tirei 100 e nenhuma ficou boa. Isso já aconteceu. Caraca. É a pessoa, na verdade, é uma autocrítica, né? Tu olhar e dizer, não tá boa. Outras vezes você vai lá e tira apenas uma foto e acerta de primeira. E depois tira todas as outras e diz, uhum, a melhor foi a primeira, as outras não ficaram legais. Tem que ter amor, viu, pelo negócio. Porque tirar 100 fotos e de repente ficar só uma boa... Ah, mas eu vejo isso como natural, Lu. Eu tiro várias fotos, várias. Aí eu vou mandar pras pessoas, alguns, ah, manda as fotos aí, bicho. Desse momento aí, eu tirei 7 fotos, 15 fotos. Você escolhe qual é a melhor, publica aí, faz o que você quiser. Vocês imaginem isso na época de fotografia de filme. E ainda chegava no final da foto ter queimado. Uma coisa que eu costumo dizer, cara, o fotógrafo que não erra, ele tá fazendo alguma coisa errada. Se você encontrou uma formulazinha ali que você vai fazer a foto sempre certa, provavelmente você tá fazendo alguma coisa errada. Agora, o processo de errar faz parte do processo de aprendizagem. Com certeza. Eu tiro até pelo próprio na trilha. Se você ouvir lá o programa 1, o programa 0, você vai ver a diferença que vai estar desse programa, né? Assim, se você é um fotógrafo profissional, claro que você vai errar menos. Porque você já conseguiu fazer as suas margens de segurança para você ter uma foto no mínimo aceitável. Agora, existe muito mais chance de você que trabalha, uma pessoa que trabalha fotograficamente, assim, profissionalmente com fotografia, ela tem muito mais chance de acertar mais vezes do que de errar mais vezes. Mas ela vai continuar errando, com certeza. Bom, uma coisa que é importante a gente falar aqui também é que muita gente compra uma câmera, sei lá, ultra mega boga, e vai tirar a foto em modo automático. E isso é o pior crime que a pessoa pode estar fazendo. Se a pessoa tem lá, por exemplo, uma DSLR, uma câmera potente, uma câmera que te dá muitos ajustes, que ela tem todos os recursos possíveis para você fazer o que você quiser, quando você coloca no automático, você tira totalmente o poder de controle da foto da sua mão e coloca na mão do processador da câmera. Pois é, mas sabe o que é isso? É o cara que quer ter uma máquina poderosa na mão, mas só para inglês ver, só para inglês ver. E acha que é a solução, né? Muita gente se decepciona. Eu tô risada disso, bicho. É, eu já vi muita gente falar, caramba, gastei R$5.000 nessa câmera aqui e eu não consigo, a foto não tá legal, acho que eu vou levar ela pra assistência para dar uma olhada. Mas não é a câmera, cara. Se você colocar no modo automático, o que a câmera vai fazer? Ela vai lá, ela vai analisar a cena com vários parâmetros diferentes que vão além da quantidade de luz e vai jogar pro processador. O processador tem um algoritmo que ele vai comparar aquilo que ele fez com um monte de formulazinhas padrões que estão analisadas lá dentro, que alguém já colocou por lá. E vai comparar, olha, nessa situação, esse algoritmo encontrou essa fórmula aqui que vai resolver isso. Como uma equação matemática. Só que a fotografia não é assim. O ser humano, ele é um ser visual. A gente aprende a lidar com a informação visual desde o momento que a gente abre os olhos, quando a gente é bebê. Então, o nosso cérebro é treinado para lidar com a imagem a todo momento da nossa vida. Você olha para uma imagem, você leva microsegundos para analisá-la toda. Verdade. O computador dificilmente vai chegar perto de fazer isso. Não tem como, né? Para você ter domínio da sua câmera, para você ter domínio da sua fotografia, você vai usar esse recurso que o seu cérebro tem de analisar uma imagem para fazer a foto que você quer. Muitos fotógrafos usam muito esse termo, que a imagem, ela primeiro é pronta na sua mente antes dela ir para... antes de você fazer o clique. Eu já ouvi isso. Mas é verdade. Primeiro você visualiza e fala, eu quero fazer desse jeito. E com você é assim também, ô Naoki? Você consegue imaginar um dia de escalada ou um dia de situação outdoor e pensando, ó, quando chegar nesse momento vai ser a hora do clique. É, normalmente funciona assim, porque eu nem tiro a câmera. Se você não tem uma visualização mental de uma cena, vai tirar a câmera e vai fotografar o quê, né? Você vê aquilo e você consegue imaginar uma composição, uma cena, e aí por isso mesmo você acaba sacando a câmera para fazer a foto, né? Você olha, pô, esse ângulo aqui com tal composição vai ficar legal. Então você puxa para fazer a foto, né? Então... Você consegue ter esse insight aí toda hora ou você, como se diz aí, é aquela questão de momento, você vê a composição e já saca a câmera? Porque no esporte você tá ali, né? Meio que refém, né? É uma foto de movimento. Se você se passar aquilo ali, passou, você não registra mais. É, mas aí você consegue prever, né? Que é uma coisa que é uma coisa que eu acho muito legal, né? Você, exato. Você vai escalar uma pedra com alguém e você tá olhando, é que tem que existir uma percepção do ambiente que você tem que estar, né? Porque a fotografia, assim, é luz, né? É a presença e a ausência de luz, né? Então, ao longo do dia, a iluminação muda, por exemplo. E você consegue... Pra mim, não digo que é natural, porque eu estudei mais ou menos pra ter essa visão, né? Que você, ao longo do dia, a iluminação vai mudando. Então, você vai escalar em algum lugar, você sabe que esse horário aqui, talvez mais pro final do dia, a luz vai vir meio de lado, e aí a pessoa vai estar escalando ali, e aquilo ali vai ficar uma foto bonita. Então, você consegue meio que antever, assim, ah, então, daqui a 2 horas, se alguém estiver escalando, e eu for ali, eu vou conseguir tirar uma foto boa. E você já vai preparado pra isso, né, não? Exatamente. Você já tem em mente ali qual o ajuste que você vai precisar, qual tipo de lente você vai precisar, e você já vai preparado pra isso. É. Aí chega... Chegou o Mo Brauzão igual eu, falei assim, rapaz, você tem o dom da foto, hein? Você nasceu com isso. Eu lembro de uma foto que eu sei que eu quero fazer aquela foto, sabe? Eu só tô esperando a combinação entre eu estar naquele dia, que tá com a luz boa, e ter a sorte de alguém ainda estar escalando naquele lugar, né? Então, a foto, por exemplo, já tá sendo criada mentalmente, já, sei lá, talvez uma semana, daqui a 2 semanas aquilo vai acontecer, daqui a 4 meses vai acontecer. Mas mentalmente já tem aquela imagem formada, e agora só tô precisando que as coisas aconteçam pra concretizar. E claro que quando você fotografa profissionalmente, não é o meu caso, né? Que você precisa, você tem... Não é? Como não? É o teu trabalho, né? Então você tem prazos e eu tenho muito mais liberdade. Então eu não preciso criar e dizer assim, eu preciso fazer aquela foto. Então vamos lá, vamos fazer aquela foto, né? Eu gosto muito de trabalhar no natural, assim. Oh, achando que eu tava falando com um cara profissional em fotografia, rapaz. Não. Ele é profissional, ele só não vive disso, né? Eu não ganho dinheiro em cima disso, né? Eu sofro muito menos pressão do que o Alex trabalhando, por exemplo, né? Você é um fotógrafo amador no melhor conceito da palavra, né? Amador, né? O dia que eu deixar de ser um fotógrafo amador, eu vou largar a fotografia pra fazer outra coisa. Por mais que eu ganhe dinheiro fazendo isso, eu não quero... Eu sou profissional, sim, mas eu não quero deixar de ser amador nunca. Legal. Vocês viram um fotógrafo profissional que faz fotos de casamento, que ele coloca o noivo e a noiva em situações, por exemplo, em escalada? Sim, eu lembro que eu ter visto alguma coisa nesse sentido, mas, tipo, o cara, ele não simplesmente ele faz a foto do momento ali, né, do casamento deles. Por exemplo, ele vai lá, estuda o casal, eles são apaixonados por moto. Ele participa de um motoclube, ela também participa e tal, viajam sempre e tal. Então pega o ambiente deles e transporta pro ambiente do casamento. Só que o ensaio que eu vi era, não era uma noiva só, eram, sei lá, uns 2 ou 3 casamentos, ou noivas, ou modelos assim. Mas todas elas estavam envolvidas com alguma coisa com escalada. Eu vou encontrar o link aqui e eu mando pra você, pra vocês colocarem aí no post do episódio de vocês, pra vocês terem como referência. O cara consegue fazer um trabalho que é profissional, uhum, de uma forma totalmente anticonvencional. E fica lindo, fica lindo. Eu fico imaginando como é que é pro cara fazer aquilo na prática. E aí, a questão da segurança, porque o fotógrafo precisa estar bem localizado pra tirar uma boa foto. Tem até o relato do Redi, no programa sobre escalada, onde ele falou que as posições que ele tentava ficar para tirar uma foto boa, de qualidade, ou que na visão dele ia ficar legal, às vezes expunha ele ao risco. Então acho que vai bem, bem de acordo aí com o que a Lúcia está perguntando. Vocês têm esse tipo de vivência? Eu já passei por uma situação um pouco parecida, assim. Quando eu tava fazendo curso de rapel, uma das primeiras aulas, e eu, claro, levei a câmera, não posso ficar sem ela, né? Aí a gente tava aqui no Morro da Urca e a gente tava descendo ali o morro de rapel. Aí eu, em determinado momento, falei assim, olha, gente, eu vou parar aqui um pouquinho, eu quero tentar ficar parado aqui no meio da pedra pra fotografar o pessoal descendo ao meu redor. Eu saí da corda e fiquei pinçado ali com aquela fita no meio, num grampo, na pedra. É, não, até aí tudo bem, aí não tinha problema nenhum. Tudo que você tá falando aí, a gente consegue visualizar o procedimento que tá sendo feito. Aí quando você falou, soltei da corda, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aí? Mas o problema foi na hora de voltar, aí chegou um tempo que eu tava ali naquela posição muito desconfortável, tentando apoiar o joelho na pedra, mas assim, tava... Eu fiquei ali, sei lá... Tava quente a pedra? Tava quente. Eu fiquei tipo uns 40 minutos na mesma posição. Então já chegou um ponto que começou a tremer. Aí eu falei, já tá na hora de eu sair. Aí o cara veio pra me ajudar, só que ele viu que ele tinha colocado a fita exatamente no freio 8 e não tinha como ele passar a corda de novo sem soltar a fita. Nossa! Aí o ajudante dele falou assim, olha, eu não vou conseguir fazer isso. Ele veio ao meu lado e falou assim, Alex, a gente vai fazer uma coisa aqui que eu nunca recomendo Jesus. Que ninguém faça em curso nenhum. Não, nem diz. Assim, ele pegou um ajudante dele de confiança, que era uma pessoa que já assim, dava aula com ele de rapel há muitos anos. Ele acreditou que o ajudante dele ia fazer da forma correta e não fez. Mas enfim, é um aprendizado que... Foi um susto, tenho certeza, cara. Que você nunca mais vai passar por uma situação dessa, né? Aquela coisa, eu não tinha nem o conhecimento pra ver o que tava errado e o que não tava. E você, Naô, já passou por isso? Não, pois é, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando nisso, mas eu acho que não consigo me recordar, assim, de apuros pra fotografar, assim. Tu é muito técnico, viu? Na escalada e tudo mais... Gente, o cara é muito técnico, você precisa ver a arrumação dos equipamentos dele, é tudo impecável. Parabéns, eu fiquei inveja branca da sua organização. O risco, realmente eu não consigo me lembrar. Talvez, eu, se eu precisar contabilizar algum risco, o risco está muito mais sempre associado durante a escalada do que a fotografia em si. Talvez eu tenha passado um risco escalando e depois, com base por ter chegado naquele lugar escalando, eu fiz uma foto. Mas eu não me lembro, assim, de, eu me posicionei de uma forma que eu estava me colocando em risco para conseguir fazer uma foto, né? O equipamento, carregar esse equipamento caro desse jeito para o alto de uma montanha, por exemplo, ou para uma situação como essa que o Alex falou, deve ser complicado também, né? Perder um equipamento. Tudo bem, você não se colocou em situação de risco. Até mesmo porque o risco maior nosso ali, como você disse, é durante a escalada e a ascensão mesmo. Mas você já teve algum momento que você... Caraca, tô aqui há um tempão pra ter aquele clique e não deu. Já aconteceu isso contigo também em algum momento? De perder o clique, tá falando? Não só de perder o clique, mas ou ter o clique mesmo, mas aquela uma foto cansativa. Aquela foto suada, entendeu? Difícil. A foto mais suada que você acabou tendo um apreço maior por ela. Ah, uma foto suada. Eu não vou pra um lugar pra tirar uma foto, né? Eu vou para um lugar para escalar, então não separo, assim, eu vou para fotografar em tal lugar e eu vou subir aquela montanha porque eu quero tirar uma foto de cima, né? Normalmente eu faço o contrário, eu quero ir lá em cima e vou registrar, e o que conseguir registrar ali é o meu, tipo assim, a fotografia às vezes fica em segundo plano, né? Pois é, além da segurança física de vocês, e o equipamento? Porque, poxa vida, o equipamento é um equipamento delicado, é um equipamento caro. Já correu algum risco? Vocês já tiveram alguma situação inusitada com o equipamento por causa de querer tirar uma ótima foto? O maior risco que você tem é do equipamento bater na pedra, né? Porque, de repente, num movimento qualquer, ela balançar e ir para a pedra. Existem até alguns equipamentos mais modernos que você consegue ter dupla segurança. Você tem essa coisa dela se movimentar, mas quando você quer que ela fique fixa, ele se trava ela em um determinado ponto aí do seu corpo. E ela não se mexe dali. Cara, vou falar uma experiência que aconteceu comigo. Então, a Lúcia já tá rindo já, acho que ela já até sabe. Sei. Pode falar. Fiz o meu curso de escalada, fomos pro batizado de escalada. Levei a minha máquina para registrar os momentos. Tiramos várias fotos... Né, filmei até a Silvia correndo de vaga, verdade. Né? A Silvia é amiga nossa também. Todo o batizado, todo o processo, registrei muitas fotos, obviamente com segurança, na hora de descer, que é o que a gente chama de fazer o rapel, né? Tirando as fotos, quando chegamos na base, no final da via, né? Opa, beleza, tudo ocorreu tudo bem. Aí o Oswaldo vira pra mim e fala: Renan, cadê a sua máquina? Fala, tá aqui. Aí eu botei a mão no bolso, botei a mão pra trás, né? Que eu tirava a foto, prendia no mosquetão e colocava dentro de uma capa que eu já tinha pronto pra ela. Falei, cara, eu não tô achando minha máquina, por quê? Tá contigo? Ele falou, não, tá ali. Aí ele mostrou no mato, tava um pedaço da câmera de um lado, o visor pro outro, a tampa, as pilhas, peguei a máquina, juntei uma parte com a outra e tal, deu cleque por cleque, arranhou a máquina e tal. Ela funciona até hoje. Eu dei pra minha mãe. Tá toda arranhada. Mas eu não achei o cartão. Oh. Puxa, cara. Cara, que raiva. Foi lá em Ibiraçu que isso aconteceu, cara. Até hoje, isso é motivo de piada. E você, Naô, que tem alguma história assim pra contar pra gente? De perder equipamento? Na verdade... Naô, que é muito técnico. Naô, que tá dando graça gravar contigo não, velho. Não. Uma coisa que tem que ter é assim... É claro que o equipamento é suado, né? A gente sabe que câmera não é uma coisa barata e eu tenho consciência de que os equipamentos que eu uso também não são equipamentos baratos, né? Uhum. Que custam um valor representativo e hoje em dia, com a alta do dólar, não é uma coisa assim trivial, né? Mas tu tem que ter um pouco de desapego, assim, eu acho, né? Você tem que ter o cuidado básico, assim, mas um pouquinho de desapego eu acho que tem que ter, porque é o desapego que te dá uma audácia, assim, né? Eu levo meus equipamentos e eu tento mais ou menos assim... cuidar, mas também não ficar neurótico com aquilo, né? Porque senão você acaba deixando de fazer alguma coisa por neurose, né? Acho que o único prejuízo que eu tive não foi nem escalando, que foi o dia que eu deixei meus equipamentos, minhas objetivas dentro de uma bolsa e toda vez que eu pego, eu coloco e eu fecho a bolsa. E naquele dia eu esqueci de fechar. E aí eu peguei a minha bolsa e puxei com toda a força e aí todas as objetivas caíram. Nossa. No chão. Tô sentindo, sentindo a sua dor, cara. É, quatro objetivas caíram no chão, assim. Cara, imagina, cair de cima do carro, assim, quatro objetivas no chão de concreto. Eu perdi só uma objetiva. Que bom que foi só uma, né? Menos mal. Foi só uma. Eu tenho que até consertar, não sei se tem conserto, mas... Não quebrou nada de vidro, assim, mas eu acho que quebrou alguma coisa de rolamento que não tá focando bem. Foi um descuido da minha parte, na verdade, né? E outra coisa que eu tento ter ao máximo é cuidado de manter um procedimento padrão. Porque quando você tá escalando, você fica muito extenuado fisicamente, né? Então... Se você não consegue fazer as coisas no automático, uhum, você acaba cometendo erros. É a mesma coisa que acontece quando a gente escala, né? Se você tira a câmera e coloca de volta, fecha o zíper. Sempre. Ah, nem que seja 5 segundos depois eu vou tirar. Não, fecha o zíper. Porque uma hora você acaba esquecendo. Verdade. De fechar e aí se acontece alguma outra coisa que você não estava prevendo e perde a câmera, né? Então eu tento sempre manter procedimentos padrões e mesmo sendo muito chato, tento repetir mesmo cansado, porque aí se torna automático. Justamente nessa hora que os erros costumam ocorrer, né? É algo que eu costumo falar sempre, né? Você tem que treinar o momento de dificuldade durante o processo de facilidade, que na hora que a dificuldade vier, você vai ter facilidade para sair dela. Que se você não cria aquela coisa de que não importa o que aconteça, você está sempre verificando, sempre checando tudo, dificilmente você vai ter um erro. Agora, se você não criar esse reflexo motor automático, não tem jeito. É o excesso de confiança também, né, cara? É, pois é. A gente acaba sabendo de vários acidentes que acontecem em virtude disso. A gente tem aqui uma pergunta da Sally Mustang, lá do programa TPM Cast, que é a seguinte... Existem pontos ou momentos certos em escalada para você tirar uma foto? Acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, né? É uma pergunta difícil, né? Vai da composição, né? É porque qualquer coisa que a gente fez, tu disser, é receita de bolo, mas fotografia não é bem receita de bolo, né? Fotografia é criatividade, né? É o que diferencia uma foto da outra, né? Então, dizer, aquele lugar ali sempre vai ficar bom... Eu acho que não existe uma receita, assim, de dizer, faça assim que vai sempre dar certo. E outra coisa, cada fotógrafo tem um ponto de vista, né? Às vezes, dois, três fotógrafos tirando a mesma foto, a imagem não vai ser exatamente igual. Cada um vê o mundo do seu jeito, né? Particularmente, eu penso que não tem. Você vê lá, assim, a pessoa tá começando uma escalada. Então, aquele momento que a pessoa tá ali, com o primeiro contato com a pedra, gera uma boa foto. Por outro lado, quando a pessoa chega lá no topo, ali também dá outra foto excelente. E qualquer coisa nesse intervalo também vai gerar boas fotos. Então, assim, obviamente não tem momento certo. A famosa selfie, durante essa prática aí de fotografia outdoor, às vezes vale muito mais a pena você registrar ali um pôr do sol, registrar ali um bicho que você tá vendo, uma aranha no meio do mato, né, e do que tentar tirar selfie. Como é que vocês veem hoje essa popularização do selfie nas redes sociais e nas fotografias? Eu não tenho, assim, grande conhecimento de causa para te falar sobre os riscos que envolvem você fazer um selfie e tal. Eu imagino que a pessoa deva tomar alguns cuidados nesse momento, que é um momento de distração. Numa situação dessa, eu com certeza ia tentar, no mínimo, fazer. Principalmente se eu fosse o único fotógrafo presente, porque, pô, afinal de contas, eu também quero aparecer em alguma foto, né? Eu vou dar o meu jeito de fazer uma foto própria. Agora, assim, a gente não pode esquecer a segurança em momento nenhum. E você, Naoki? Pois é, eu acho que eu sou muito velho já, então eu já não sou muito partidário de selfie, né? Isso eu acho que é um comportamento social meio recente, assim, e não sou muito fã, assim. E também, quando eu olho minhas fotos, eu também não tenho muitas selfies gravadas, assim, mas eu acho que a mensagem que fica é que a empolgação de registrar nunca pode ficar à frente da segurança, né? Isso é uma coisa que... Sem dúvida. Que tirar selfie, realmente você desfoca toda a sua atenção pra estar fazendo alguma coisa. Eu acho que a gente... Eu não vejo problema nenhuma de a pessoa tirar selfie, só que não pode descuidar nunca da segurança. Principalmente porque a gente sempre tá num ambiente que oferece algum tipo de risco, né? Mas aí que tá. Às vezes o cara, ele não tem esse filtro, né? Ó, falando de filtro aí, ó. Se eu chamei a atenção dele, cara, não tira foto aí. Digamos que ele faça alguma bobagem ainda maior e ele cai ali, se machuca, se acidenta, ele vai comprometer todo um esporte, vai comprometer toda uma categoria por uma falha unicamente dele. Por uma idiotice, né? Por uma idiotice dele. A seleção natural, ok. Como é que a gente faz pra poder auxiliar esse cara? Vai ter gente ouvindo agora que vai cair naquele insight. Caraca, eu nunca me dei conta disso. Então, e aí? Então, vale a pena fazer uma selfie? Fica com seu critério, ouvinte. Se você vai tirar, pode tirar, não há nenhum problema. É um consenso que vale a pena ter aquele momento eternizado, mas eu acredito que não adianta nada eternizar o momento se você não estiver ali para poder desfrutar depois, né? A palavra-chave é sempre o bom senso, né, cara? É, o problema é que as pessoas hoje em dia estão mais interessadas em mostrar o que estão fazendo, né? Estão muito mais preocupadas com a imagem que vão transmitir do que com o que ela está passando naquele momento ali. As fotos que vocês tiram, é correto esse termo que eu estou falando, que é a foto que você tira, a foto que você registra, qual é o termo para a gente falar da fotografia? É tirar mesmo? Pode falar, o que você fotografa, as fotos que você faz e tal, tranquilo. Quando a gente fala só a palavra tira, dá a impressão que você tá tirando alguma coisa de... Extraindo, né? Tá extraindo alguma coisa de algum lugar, entendeu? Se a fotografia, você não extrai nada. Ajudou na minha pergunta. Quando vocês fazem umas fotos, vocês imprimem, vocês simplesmente publicam? O Naoki tava falando aí que ele imprime, né? É, porque imprimir também não é uma coisa muito barata também, né? Porque normalmente quando eu faço um trabalho de imprimir, eu registro em fotolivro e faço impressões de alta qualidade. É, até quando o dólar tava bom, eu mandava imprimir até fora do país, né? Então é oneroso, assim, né? Mas o que não vai impresso, pelo menos alguma coisa eu gosto de fazer também, transformar em quadros, né? Pra colocar na casa também, pra servir de lembrança. O resto fica realmente dentro da máquina mesmo, guardadinho, com todo bom fotógrafo neurótico, com milhões de backup, né? E você tem aquela foto que você tirou só pra você? Que você, tipo assim, não faz questão de mostrar pra ninguém? Tem muita coisa que não é publicada, assim, né? Fica muita coisa guardada, isso de fato tem, assim. Eu acho que, sei lá, 10% vai parar na internet. Até porque é complicado, né? Toda foto que você coloca é uma forma de exposição na internet, que uma vez que você cai na rede, aquilo ali você não consegue mais pegar de volta, né? Às vezes eu posso tirar uma foto engraçada de um amigo, mas pode ser que a pessoa veja aquilo e não ache engraçado e se sinta ofendido. Então eu tento usar um pouco de bom senso, assim, também pra cuidar do que eu publico e outras coisas deixar, ó, eu mostro pro cara e ele vai dizer, ó, ficou legal e tal, mas fica nessa esfera, né? Eu tenho uma certa preocupação quanto a expor muito as fotografias, assim, porque nem todo mundo tem a mesma interpretação da foto, né? Eu lembrei de um outro fato, inclusive com a própria Silvia. Nós escalamos aí no final do ano passado, 2015, e aí eu fiz uma imagem, né, uma filmagem, na verdade, né, mas foi totalmente despretensiosa, né, sem nenhuma maldade. Aí eu fui, coloquei no Instagram, falei, ó, tamo aqui escalando e tal, e aí ela mandou mensagem, ah, Renan, tira aquela foto lá, tira aquela filmagem de lá. É verdade, né? Eu devia ter consultado ela antes de publicar, né? A gente não sabe como a pessoa vai receber aquilo. Então, ó, Silvia, se eu estiver ouvindo, um beijo pra você. Não foi por querer, perdoa. Beijo, Silvia. Muitas pessoas fazem isso. Tira um monte de foto, depois descarrega a máquina toda lá, sem critério nenhum. porque eu não acho legal. Acho que você tem que ir antes perguntar, pô, posso publicar uma foto sua? Principalmente uma foto numa situação engraçada, às vezes. Pra uma imagem que vai cair na rede, como o Naoki falou, não é bem assim. Ela pode ter N interpretações. Postar foto de alguém sem ela saber, sem autorização, pode dar algum probleminha. Um conselho que eu dou pra pessoa que for fazer isso, primeiro, se a pessoa quer mostrar a foto, mas manter a surpresa, né, se você puder, primeiro liga pra pessoa, posso postar aquela foto? Pode, beleza, postou. Pra pessoa olhar lá e ver, ah, que legal, a foto tá aqui. Se você quer postar primeiro a foto pra depois ver a reação da pessoa, então primeiro faça isso de uma forma privada, só pra que a pessoa veja. Boa ideia. Você fecha lá, você faz a surpresa, a pessoa não vai deixar de ter a surpresa. E se ela reclamar, fala assim, olha, não, tá só pra você ver, se você quiser que eu tiro, ninguém mais viu, eu vou tirar agora. Alguém já usou a foto de vocês, sem a permissão de vocês, pra uma publicidade, alguma coisa assim? Sim, isso daí infelizmente, é uma coisa até corriqueira, assim, de que acontece. É muito difícil também de você conseguir identificar esse tipo de uso indevido, né? Porque a internet tem milhões de fotos, então às vezes quando eu tenho um tempinho assim, eu tento fazer uma pesquisazinha, assim, para ver se tem alguma coisa assim, e outras vezes acaba caindo nas minhas mãos, porque tá navegando e cai e eu preciso entrar em contato com a pessoa e conversar e tudo mais. Eu me lembro de um dia, assim, né, foi engraçado, eu tava no trabalho e o meu colega de trabalho tava pesquisando sobre hotéis em Ouro Preto. Uhum. Aí ele tava lá e tal, pesquisando. Aí eu passei por ele, aí eu vi uma foto de Ouro Preto, assim. Eu olhei assim, olha, ele tá pesquisando por Ouro Preto. Aí eu voltei, deixa eu dar uma olhada nessa foto aí. Aí quando eu fui olhar pra foto, eu disse, cara, essa foto é igual a minha. Aí eu pensei, não pode ser a minha. Porque eu tirei de um lugar que todo mundo tira foto, né? Então eu pensei, deve ter sido uma outra foto. Aí eu cuidei de umas nuvens. Comum, né? Que a nuvem é única, nunca se repete a nuvem no céu no mesmo lugar, né? Aí eu fui pra casa e olhei de novo, era exatamente a minha foto que está sendo usada por um site que tá tentando vender uns pacotes, né? Então, aí é aquela coisa chata, tem que entrar em contato e tal, e pedir pra tirar e tudo mais, né? Todo mundo que tem foto na internet, principalmente se a foto for boa, vai passar por isso em algum momento. Isso diminuiu um pouco quando eu comecei a tomar certas precauções. Aquelas fotos que eu quero proteger um pouco mais, eu coloco um sistema de marca d'água, que eu mesmo criei. Eu coloco uma marca d'água maior, ela é sutil, mas visível. Se a pessoa for usar aquela imagem na web, alguma coisa lá, a marca d'água vai ser perceptível. E eu coloco uma marca d'água mais sutil, espalhada por toda a foto, quando ela está em alta resolução. Então, tipo assim, se a pessoa pegar aquela foto em alta resolução, der um crop nela e cortar a minha marca d'água de fora... O que é crop? Extrair uma parte da foto. Entende? Fazer o print e recortar aquele momento. Assim, aí você, se a pessoa tirar aquela minha marca d'água que está mais visível e ela for usar aquela foto para impressão, a minha marca d'água mais sutil vai aparecer na foto toda. Uma coisa que as pessoas que fazem isso têm que ter em mente, cara, é que, assim, primeiro, a lei tá do lado do fotógrafo. Segundo, o fotógrafo, ele não tem só aquela foto. Ele tem outras fotos da mesma situação, no mesmo evento, que podem comprovar que aquela foto é dele. Olha só. Tipo essa que você relatou aí, que a nuvem era igual à sua. Assim, você não fez uma única foto daquela situação. Você tinha outras fotos antes, outras fotos depois, não tinha? Tinha. Então, que isso comprovava a sua sequência ali de eventos que levou até aquela foto. E a pessoa nunca vai comprovar que ela teve a foto do tamanho original. Então, ela tá 100% errada, não importa o ângulo que se olhe. Não custa nada pedir pro dono da foto, né? Eu acho que roubar a foto de assim, eu considero intolerável. Agora, a pessoa entrar em contato, não custa nada, mandar um e-mailzinho. Hoje mesmo, um amigo meu me mandou um e-mail falando assim, eu gostei de uma foto e eu queria usar. Pra mim, é o suficiente, né? Então aí, claro, aí eu vou perguntar, uso pessoal, uso comercial e tudo mais, mas pedir é o primeiro passo, né? E eu não lembro de ter nunca negado uma foto, assim, de tipo, não, eu não quero que tu use essa foto. Direitos autorais são sempre um assunto polêmico, né, cara? A gente tava falando ainda há pouco sobre essa coisa de expor a foto na web, se a pessoa deve expor todas ou não. Mas aí eu tive um insight de uma coisa que eu achei interessante, ainda mais no meu caso, uma coisa mais profissional. Assim, existem algumas fotos que são boas, que valeria até a pena usar como divulgação para mostrar o trabalho, mas aí que você, assim, eu tenho um objetivo de um trabalho que eu fiz de tentar fazer um livro no futuro. E se você colocar uma foto boa, que você quer usar ela para algum objetivo no futuro na web, você perdeu grande parte do poder dela para uso comercial. Assim, se eu colocar uma foto que eu quero colocar num livro na web, eu perdi totalmente o impacto dela que ela vai ter no livro quando um dia o livro for publicado. E essas maquininhas que a gente chama de máquinas domésticas. Você só chama de saboneteira? Eu não chamo de saboneteira, não, mas é assim que eles são chamados? Alguns fotógrafos chamam ela de saboneteira, porque ela parece uma saboneteirazinha, né? Ela tem alguns aspectos ali que eu acabei descobrindo um pouco na prática, né? Mas eu não sei como eu fiz. Por exemplo, lá no Pico da Bandeira, uma das vezes que eu estive lá no ano passado, poxa, eu tô de madrugada, eu tô acordado, eu vou fazer? Vou tirar foto. Comecei a fazer várias fotos e nenhuma eu conseguia registrar o céu. E aí fui mexendo nas configurações, ISO, aquela abertura, não sei o quê, até que eu consegui registrar algumas fotos das estrelas. Mas eu nunca imaginei que eu ia conseguir colocar essa... registrar essa foto. Existem algumas coisas que vocês possam dar de dicas para os ouvintes, né, que tem essa saboneteira, como você diz aí, para poder tentar registrar o melhor momento para ele, né, o que, que ele precisa ajustar numa máquina dessa para tirar uma foto bacana? Saboneteira, celular, existe uma certa limitação realmente que algumas máquinas não vão conseguir registrar, por exemplo, foto de céu tão perfeito quanto uma máquina melhor, né? Tudo existe um limite, tu consegue chegar até um certo ponto, depois daquele ponto em diante você consegue só com uma outra câmera. Então você vai olhar para aquele céu estrelado lindo e aí você vai imaginar: ah, eu vi uma foto no Instagram de um cara que tirou uma foto linda e vou fazer isso com meu celular. Claro que não vai conseguir. Primeira coisa que tem que ter em mente é que fotos mais complexas que nem essa existe uma certa limitação. Outra coisa é que você precisa conhecer o seu equipamento mesmo, né? Porque a câmera, quando o fabricante fez, ele não fez pensando que o cara vai fotografar céu. Ele fez para pensar que vai fotografar sob condições normais de luz, né? Então, quando ele precisa ir para seus extremos, assim, você precisa partir para algumas artimanhas. Então, se você não tiver o conhecimento, base teórica por trás, com certeza vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Não custa nada tu entender uma teoria básica de fotografia, de como é feita a imagem, né? Que o Alex tinha comentado no início na analogia que ele fez com a torneira. É uma coisa muito simples de você entender e aquilo ali é muito útil. Assim. O manual que ele vem junto, ele tem todos os recursos que aquela câmera é capaz de mostrar para ele, de apresentar para ele. Então, se a pessoa simplesmente não lê o manual e achar que sabe tudo, provavelmente ela vai perder grande parte dos recursos que a câmera dele tem. Fabricante diferente fazem coisas diferentes e o mesmo fabricante evolui, então as coisas mudam. Então, ler o manual de uma ponta a outra é fundamental. Mas viu, cara, ah, como é que eu faço tal coisa, não sei o quê? Era LPM que o pessoal respondia sempre, né? Leia a p*** do manual. A gente falou ainda há pouco sobre a pessoa aprender fotografia, os recursos que a pessoa tem. Eu vou deixar aqui, cara, uma dica de um livro muito bom. O nome do livro é O Novo Manual da Fotografia. Ele é da editora Senac. O livro todo equivale a um curso de fotografia básica e muito bom, um dos bons cursos. Se você comprar o livro, ler as páginas, se dedicar, praticar, ver o que está ali e colocar na prática, você vai aprender a fotografar bem. Pode ser treinado a fazer muitas coisas, né? Você treina ali o teu olhar, você estuda e vai tirar uma boa foto. Mas existem aquelas pessoas que têm um dom? Eu acho que se o dom não existisse, nem a palavra dom existiria, né? Porque não existe palavra pra coisa que não existe, né? Eu acho que a palavra dom, ela pode ser associada também à sensibilidade. Sim, sem dúvida. Principalmente na fotografia. Então, podemos até complementar aí essa questão do dom com a sensibilidade. Aí, quando falta a sensibilidade, uma ferramenta de edição de imagem, ela consegue salvar isso aí? Cara, assim, uma foto ruim, ela vai ser ruim sempre, cara. Você consegue pegar uma foto mais ou menos e deixar ela um pouco melhor. Agora, uma foto ruim, não existe mágica. Você consegue enganar, né? Há truques que você pode fazer para melhorar uma fotografia razoável, agora uma ruim, impossível. Nessa linha do dom que a gente estava falando também, eu acho que existe uma coisa também que a gente acaba herdando muita coisa da própria infância, por exemplo, e quando na fase adulta a gente consegue trazer aqueles aprendizados que a gente teve na infância e aplicar em um determinado ramo, seja aí na fotografia. E cada um tem uma forma de... tem criações diferentes e isso acaba influenciando em alguma fase da vida. O cara, pra fotografar bem, o cara tem que ter uma coisa muito importante, que é o acervo de memória visual. Acervo de memória visual? O que é isso? Tudo que você vivenciou na sua vida, todos os livros que você leu, todos os filmes que você assistiu, todos os lugares que você visitou, assim, quanto mais experiência cultural você tiver, principalmente se ela tiver a ver com imagem, mas não só com imagem, mais você vai ter bagagem cultural e bagagem de memória visual para você ter referências para fazer aquilo, para fazer a foto que você quer. Verdade. Você consegue ter uma noção estética muito melhor. Os melhores escaladores do mundo também são as pessoas que mais viajaram e são as pessoas que têm mais bagagem na mão, né? Então, às vezes o cara fala assim, pô, aquele cara escala tão bem, mas é porque às vezes o cara tem por trás disso, ele tem uma bagagem, ele tem tanta experiência que quando ele chega diante de uma situação, de um movimento difícil, para ele se torna tão natural porque ele já enfrentou aquele tipo de situação em algum outro lugar, porque aquilo já está intrínseco na bagagem da pessoa. O cérebro dele vai puxar da memória alguma coisa que vai fazer ele encontrar a solução para aquela dificuldade que ele está tendo. Exatamente, porque ele viu algo parecido, né? Isso, em algum momento da vida dele ele já viu a solução para aquilo. Exatamente, se torna quase automático. E subconsciente até. É questão do tentativa e erro, né? Muito filosófico tudo isso que vocês falaram, gostei. Vocês viram aquele filme chamado Sem Limites? Sem Limites? E sem dar muito spoiler, ele é um filme que mostra lá que um cara, ele encontra uma fórmula pra ser genial. Ele consegue ter acesso, no filme, claro, né? Ele consegue ter acesso à parte da memória dele, que de coisas, de informações que ele viu passar às vezes de relance, que são importantes pra ele em determinados momentos do filme. Ah, é? Mas na vida real funciona da mesma maneira. A experiência que você tem, às vezes, na infância, vai te dar uma solução pro problema que você vai ter na sua velhice. Falando de filmes, tem um filme, eu tava até comentando com o Alex anteriormente também, e tivemos a mesma visão dele. O filme A Vida Secreta, de Walter Mitty. Ele tem toda uma construção, né, o cara, ele... E eu vou dar spoiler, não tô nem aí. Olha, cuidado com o spoiler, que eu não vi ainda. Pera aí, tá por vida aí. Eu também não. E você na outra? Não vi também. Caraca, eu achando que só ia surpreender os ouvintes, ou surpreender vocês também. Quando você parar de falar, você me dá uma sinalização aí que eu volto. Então tá bom. Mas vamos lá, tem toda uma construção da história ali, onde ele precisa alcançar um cara que mandou uma foto pra ele. E ele faz uma jornada cheia de aventuras e situações inusitadas que ele nunca passaria se ele não tivesse saído do lugar. E aí ele encontra esse cara, esse fotógrafo, né? E ele tá exatamente paradinho em um ponto, em uma montanha, esperando o momento certo de clicar. Um lince, um animal lá que só vive naquela região e só aparece naquela época do ano. Muito raro, né? Muito, muito difícil de ser fotografado. Muito raro, não tem foto do bicho, mas eles sabem que existe. E ele tá ali paradinho, com uma objetiva gigante, e o cara tá ali do lado dele, né? Conversando com ele, e aí é isso que aparece o bicho. Tem o melhor ângulo, tem o melhor momento. Dá uma olhadinha, o cara olha... Caramba, olha que maneiro, que bom, que bacana. E o cara não tira foto. É um spoiler pequeno do filme, que não tira a grandeza do filme, mas ele não tira a foto. Não vi esse filme, cara, mas essa cena que você está relatando aí, eu vi ela num documentário de alguém falando alguma coisa sobre esse filme. E só de eu ver, sei lá, 30 segundos dessa parte, eu já fiquei fissurado pra assistir. Então, assim, o cara, ele tá ali no momento ideal, com as condições ideais, equipamento ideal, conhecimento técnico ideal. Pra fazer uma foto que ninguém fez, né? Pra fazer uma foto que ninguém tem, e ele resolve não fazer essa foto. Pra preservar o lince? Não. Ele vivenciou o momento. Ah. A melhor foto está na minha mente. E isso acontece muito, cara. E isso já aconteceu comigo, cara. Justamente depois de eu ter visto esse filme. Aí eu faço uma analogia a essa galera que fica tirando foto, passa um show inteiro com o braço estendido pro alto, tentando filmar, tirar foto e tal. Falei, não, cara. É. Eu quero viver esse momento. Você quer ver uma coisa? Um exemplo que eu vou te dar que é ainda pior que esse. Por exemplo, quem tem filhos, cara. Às vezes, sei lá, a escolinha faz uma apresentação, a criança tem que fazer um teatrinho, um númerozinho de dança, alguma coisa. Pois é. Se você olha pros pais, cara, os pais não estão olhando pra criança. A criança tá ali, na frente dele, ao vivo. E ele tá olhando pra uma telinha lá de 5 polegadas, de 3 polegadas, numa tela, pra ver a criança que tá ali na frente olhando dele. Olhando pra máquina. Pois é, perdendo aquele momento mágico ali, cara. Tem coisas importantes pra fotografar? Claro. Agora tem alguns momentos que eles são melhores na sua memória. Exato. E por isso que eu perguntei se é melhor a digital ou a mental. E aí eu transfiro essa pergunta pra você, Naoki. E aí, é melhor mental ou digital? É, eu sempre falo... Eu falo não, mas eu sempre penso assim, né? Que a melhor foto é aquela que você não tira, né? Que é aquela que você deixa gravar na sua mente, né? Era essa a colocação que eu tava tentando achar e não consegui. Ó, vou bater palma pra você, ó. Ó, também vou. Ó, beleza. Eu vou colocar palmas no fundo aí, que eu sou editor. Eu gosto de fazer assim, eu chego lá, por exemplo, pôr do sol, né? Eu sei que tem aquela hora perfeita, que existe uma janelinha de 5 minutos ali, que é aquela foto que você vai fazer. Você pode passar assim os 15 minutos anteriores e 15 minutos posteriores tirando, mas você sabe que só vai ter uma janela perfeita que você vai fazer a foto perfeita. Espera aquela hora, faz a foto e deu, né? Você precisa de um segundo para fazer uma foto e o resto você precisa ficar ali observando. Contemplando. É o que, no final das contas, você vai se lembrar da foto, você vai se lembrar do momento e a foto é só um registro daquele momento, né? Então, acho que o que fica mais gravado na mente mesmo é a imagem, a sensação, porque a fotografia ainda é imagem, né? Pois é. Você não vai se lembrar do cheiro, não vai se lembrar da umidade, você não vai sentir de outras coisas que a fotografia não consegue levar, né? Já sua memória tem tudo isso lá, né? É, exatamente. Eu passei por uma experiência assim, foi até meio que forçado. Eu fiz uma viagem pra Itália e eu fiquei fissurado em fotografar tudo que eu pudesse. Tudo. Assim, todas as galerias de arte, esculturas. E teve um lugar que eu entrei, que é em Roma, chama Galeria Borghese, que lá é proibido fotografar. Assim, nem celulares deixam você entrar. Tem um armário, uma chave, você coloca tudo que é eletrônico lá dentro e tranca. E eu te falo o seguinte, de toda a experiência que eu tive na viagem, aquele lugar, assim, foi a coisa que mais me emocionou. E eu não tinha uma câmera ali pra fotografar, eu não podia. E aquilo foi muito bom pra mim, porque eu consegui curtir cada segundo que eu tava ali dentro. Cara, é tão emocionante que você olhava pro lado e você via a gente sentada no chão, olhando pro teto, pra pintura do teto, chorando. Pode parecer exagero, mas é muito comum de acontecer isso lá, cara. É lindo demais. E você não pode fotografar. De repente, pelo fato de você ter sido privado de fazer a foto, de entrar com equipamento, a sua sensibilidade, ela aumentou ao ponto de, sim, de fato, vivenciar aquele momento, né, cara? Cara, mas é lindo demais, cara. É lindo demais. E, assim, poucas pessoas no mundo têm foto dali. Quer ter a experiência de conhecer? Vai lá. Entra lá e conhece a galeria. É, nesse mesmo link, assim, acho que existe uma coisa que existe fases na fotografia, né? Como da vida do cara como fotógrafo, seja amador ou profissional. Mas existe uma fase que você aprender a não precisar fotografar, eu acho que é uma coisa que é difícil de a gente... Eu levei um certo tempo também. Eu tive essa fase que eu queria registrar tudo e hoje eu aprendi, assim, que não é bem por aí, assim, sabe? Eu acho que existe um processo de aprendizado que passa por isso, eu acho que tu precisa passar por isso e chegar também, eu acho mais importante do que isso passar é tu chegar à conclusão de que tem horas na vida que você não precisa fotografar e você conseguir entender que é conseguir viver sem ter fotografar e conseguir se sentir feliz. Eu acho que nessa experiência do Alex deve ter sido uma coisa que deve ter mudado a experiência pessoal dele, né? Sem dúvida. A partir daí eu comecei a reavaliar um pouco o que é importante realmente. Exatamente. E te falo, se você já chegou nesse nível, cara, de você avaliar aí o que é importante ser fotografado, o que não deve ser fotografado, você tá de parabéns, porque já é um nível bem, bem avançado da fotografia. Caraca, tá aí uma coisa que eu achei, assim, fantástica. Tá muito bacana, tô gostando muito dessa conversa, mas a frase, você tem que aprender a não tirar foto. Isso. Eu achei isso fantástico. E nos dias de hoje, né, com tantas facilidades tecnológicas para fotografar, para gravar, as pessoas esqueceram um pouco desse momento, né, de não vamos registrar agora, vamos viver o momento, vivenciar. As pessoas elas têm cartões de memória cheio. A minha mente vazia, né? Memória vazia, é a mente vazia. Exatamente. Qual, você tem algum livro que você possa indicar para poder para os nossos ouvintes? Sim, você tem um livro muito bom, que é o Novo Manual da Fotografia, né? Ele vale como um curso de fotografia básica. Você, Naô, alguma recomendação que você faça em termos de instrução? De instrução, pois é, tava pensando. Que eu acho que... www.naokiarima.com. Existe um livro que eu... Quando eu comecei a estudar fotografia, eu precisei, assim... Foi o livro, assim, mais direto que eu consegui achar, que eu achava muito bom. Hoje eu olho para aquele livro, assim, eu acho, assim, meio clichê demais, assim, mas... Na fase inicial, onde você tem 10 milhões de dúvidas e cada resposta para uma dúvida, você encontrava mais 10 milhões de outras dúvidas. Aquele livro, eu acho que foi assim, um feijão com arroz, assim, que ajudou a clarear bastante. Era um livro de manual de fotografia do Scott Kelby, acho que era. Não me lembro nem sei se era o nome, era manual de fotografia. Não sei se o Alex conhece esse livro também. Eu tenho esse livro do Scott Kelby. Não é o melhor livro de fotografia que nem esse que você tinha falado agora, mas ele, pra mim, me salvou bastante coisa, assim, aprendi muita coisa. Só recomendei esse outro, o novo manual, porque ele é mais atualizado, né? Ah, ele envolve fotografia digital e tal, ele é mais atualizado. Um bom professor é aquele que te dá os caminhos pra você achar o conhecimento. Verdade. Esse ponto aí que o Naoki falou, de o livro ele apresentar ali o feijão com arroz. E se você quiser comer um bife, você vai saber onde procurar. Então, se esse feijão arroz, esse feijão com arroz, ele é importante também. Novamente, eu gostaria de agradecer a presença do Alex. Pô, cara, é um prazer. Lá do Fotometrano. Agradecer também a presença do Naoki. Esse bate-papo aí tão profundo e bacana que a gente teve hoje. E você, ouvinte, eu queria te convidar a fazer uma análise do que a gente conversou aqui hoje e dizer pra gente o que você acredita que faltou. A gente prometeu aí falar de fotografia outdoor, mas... nós não falamos de nada de outdoor, nós falamos foi a experiência de vida. E esse é o objetivo do Na Trilha. A gente não quer ver você tirando foto de árvore, tirando foto de você mesmo. Até pode tirar, mas você busca viver cada momento como uma experiência única. Experimentar a vida como de uma forma que só você vai viver, cara. Não somente para os outros. E essa maturidade, né, essa sensibilidade de saber o momento certo de tirar uma boa foto ou de registrar uma memória, só você vai saber disso. Não vai ser ouvindo aqui, só ouvindo as experiências do Alex e do Naoki. É a sua experiência que vai dizer que você chegou nesse momento de que vou registrar uma foto, não vou registrar uma foto, vou registrar um momento. Alex, o que você tem feito aí pela internet e como que as pessoas podem te encontrar? Cara, eu quero agradecer aí pelo convite, cara, pô, eu tô me sentindo muito feliz aqui, eu achei o papo sensacional e obrigado aí pela oportunidade de trocar essa ideia com vocês. Quem quiser me achar, eu tenho o meu site pessoal, que é o alexmansur.com, eu também tenho um podcast, que é de fotografia, o Fotometrando, a gente já falou no começo, também é fotometrando.com, no Instagram e no Twitter. É @fotometrandopod e o meu pessoal é @alexmansur. Se quiser me seguir e... contratar. Contratar, principalmente contratar, fica à vontade. O Alex vive disso, né? Só lembrando, galera. Pois é. As portas aí do Na Trilha estarão sempre abertas. Quando quiser voltar, tá, você vai ser sempre bem-vindo. Obrigado, cara. Voltarei com certeza. Não, que eu me sinto feliz, cara, de você ter conseguido um tempinho aí pra participar com a gente. Dizer também, cara, que é uma honra, né? Antes de tudo... receber você aqui, um cara que representa tanto pro esporte capixaba, né, seja em registro, seja em participação. Então, obrigado mesmo, cara, por ter aceitado esse convite para participar com a gente. Não, eu que agradeço o convite. Foi uma experiência, minha primeira experiência gravando, falando na frente do computador, pras paredes. Que isso, rapaz, você tá falando para milhares de ouvintes agora, vai ter gente te seguindo no Twitter. Eu acho que fazer esses levantamentos e perguntas capciosas que vocês fizeram, comentários muito interessantes que o Alex fez, assim, foi muito, muito interessante para levantar algumas questões que, né, você não faz no seu dia a dia, né? Então você diz, poxa, olha só, é verdade, sabe? Então, nesse sentido, foi bom, assim, para até levar uma reflexão mais profunda, assim, sobre o assunto, né? Acho que fotografia, a gente às vezes vive num mundo muito individualista e você vive naquele momento só seu e tentando registrar as coisas e essas perguntas que vocês fizeram, assim, foram muito, muito bacanas, assim, para levar reflexões que com certeza vão melhorar na vida profissional e pessoal daqui para frente, né? Então, agradecer mais uma vez aí o convite. Se vocês tiverem interesse de acompanhar, eu tenho um site pessoal, naokiarima.com. Lá dentro tem todos os links para as redes sociais. Eu tento escrever algumas coisas sobre minhas andanças de escalada pelo estado e tento, juntamente com algumas fotos. Então visitem lá e agradecerei a visita de vocês. Beleza, é isso aí, ouvinte. Se você curtiu esse programa, compartilha, avisa para quem tem curiosidade sobre o que é uma fotografia outdoor, qual é a experiência, como pode ser feita, enfim, o espaço agora é de vocês e a gente espera o seu retorno, o seu feedback para a gente continuar expandindo esse assunto. Agora é com vocês. Faz assim, ó. Isso não tá me cheirando bem? Isso não faça, cara. Por favor, não faça. Deixa pra fazer, cara, depois. É a famosa cutrancagem. É. Se der a cutrancagem, velho, não vai. Tem alguém em ambiente externo aí? Porque parece que tá batendo vento no microfone de alguém. Ou ventilador, é ou alguma coisa. É a minha conta de luz batendo. A sua voz é idêntica à voz daquela atriz, cara. Eu escuto, na mesma hora eu vejo a imagem do rosto dela na minha frente. Tá aí, de Calatéia. Vocês viram essa peça, né? Eu vou depois procurar saber. Com as obras de arte, com a galeria como um todo. Será que você não tava chorando que você não podia fazer a foto, não? Não, eu não chorei, pelo amor de Deus. Não foi eu que chorei, não. Poxa, podia ter entrado com foto aqui, caralho. E você tem aquela foto que você tirou só pra você? E você, tipo assim, não faz questão de mostrar pra ninguém? Ah, tem bastante foto assim, mano. Não tô falando de nude, não, tá? É. Foi o que eu pensei. Só não falei. Ô, Lúcia, que isso? Que mente é essa? Ah, ele tava aqui sem fazer nada, pensando besteira. Ali... Putz. Eu acho que ela... Vocês perceberam que ela foi a única que pensou nisso. Exatamente. É. A gente numa conversa lúdica aqui, filosófica, e a mulher vem com sacanagem. Porra, é. Tá vendo? Não, vocês começaram, não falei nada. Eu só pensei. Tá vendo? Olha lá, o Naoki que até perdeu a fala, olha lá. Naoki que até fechou o olho. Lembro de um dia, assim, um fato assim que foi muito engraçado, não, triste, né? Mas foi engraçado. Eu tava no trabalho. Foi engraçado, não, foi triste, não, mas foi engraçado. Não, foi engraçado. Ih, rapaz, Lúcia. Cadê o barulho do grilo? Ué, cadê a mulher? Lúcia! Será que o microfone dela tá desplugado? Será que ela caiu? Vou poder aproveitar, deixa, né, Renan, para pedir para os nossos convidados umas fotos, né, para nossa vitrine. Nudes? Não, sem nudes. Ah, tá, você tava falando dos nudes do Naoki, né, não sei não. Não tô sabendo de nada, hein. Não. Tô aqui. E aí? Como, e aí, você tá fazendo hora comigo de novo, né, Renan? Que hora? Que hora? Não estávamos te ouvindo, sério. Sério? Ó, gente, o Renan faz isso comigo direto, não, tá? Não, mas não chegou o áudio pra gente, não. Eu tava até tentando ver se escutava barulho da descarga, alguma coisa assim. Então tá. 2 horas de conversa, hein? Vamos dar pausa, né?